Por volta de 8 horas da manhã de ontem, dois indivíduos haviam arrombado um mercado na região do Jardim Novo Horizonte e teriam furtado do local 3 litros de uísque e aproximadamente R$3.000. Os indivíduos sabiam que o estabelecimento tinha monitoramento de câmeras internas e cobriram o rosto com camisas para dificultar o reconhecimento. Porém, as tatuagens dos indivíduos deixaram claro suas identificações quando foram abordados dois indivíduos no período da manhã. A guarnição da GM e o proprietário receberam informações de que os autores estariam escondidos na região do Jardim Novo Horizonte, na Rua Jesuítas. Por volta de 20 horas e 40 minutos, os guardas municipais, em companhia do proprietário e em posse das imagens, foram até o local e encontraram três indivíduos, dos quais dois eram os arrombadores do mercado. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, reconhecidos mediante a comparação das tatuagens com as imagens captadas pelo circuito interno de vigilância. Autuados em flagrante, eles estão à disposição da Justiça na carceragem provisória da 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.